No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido pelas leis naturais do seu avanço, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior, este amor incondicional que o mestre deixou em sua passagem. Então, essa pequena introdução desse início, ela vem falar mesmo do início lá do homem pré-histórico, né? Então, se a gente se voltar a uns anos aí no tempo da pré-histórica, a gente vai ver que o homem não era diferente de um ser irracional. Então, ele agia por instinto, ele agia por necessidade, então ele caçava, ele pescava, ele plantava, e ele fazia só por necessidade, ou seja, por irracionalidade, né? E ao longo dos anos que o homem foi crescendo, foi evoluindo, então ele adquiriu sentimentos, adquiriu vontade, adquiriu conhecimento, e tudo isso foi agregando nele o fato de amar. E o amor se encerra na passagem maior, eu acho que é o maior exemplo que a gente pode ter tido para nós, né, como exemplo mesmo, que é a passagem do Mestre Jesus aqui na Terra, que ele mostrou para a gente aquele amor incondicional, fé inabalável, né, que dedicou a todos nós através do seu exemplo. Claro que a gente é um exemplo a seguir, mas a gente ainda está um pouco longe desse objetivo, né? Então a gente tem que se trabalhar bastante, sim, quando a gente vem evoluindo e crescendo dentro de todas as vezes, o tempo da pré-histórica, de um ser irracional até aquilo que a gente é hoje, então a gente ainda tem muito a crescer pela frente. Então basta que a gente se dedique, que a gente busque os nossos objetivos, né, dentro da espiritualidade, que a gente vai atingir nosso objetivo maior. Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir de alguém que ainda não sabe amar? Mas como requisitar respeito e consideração de criaturas que ainda não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Uma coisa que acontece às vezes no nosso dia a dia, família, entre amigos, no trabalho, é a gente querer cobrar coisas dos outros que às vezes as pessoas não têm e não podem nos oferecer, né? Então, eu penso assim, né, minha forma de pensar, né, a gente age em relação aos outros, a gente parece que transforma os outros no espelho, né? Então a gente quer e deseja que os outros ajam como a gente pensa que é o correto, né? Não que a gente esteja fazendo maldade nisso, a gente transforma os outros no espelho. Então, se eu dou algo a uma pessoa, a gente gostaria muito que ela desse para nós, na mesma medida, da mesma forma, igualzinho que nós oferecemos a ela. Então tudo aquilo que nós oferecemos aos outros, a gente não deveria pensar assim, é claro, mas às vezes a gente fica esperando que as pessoas nos retribuam da mesma forma, da maneira, tudo assim por diante. E as coisas não acontecem às vezes. Então, se a gente fica esperando que isso aconteça e elas não acontecem, a gente fica triste, né? E às vezes acontecem fatos que às vezes abalam o relacionamento, a amizade, assim por adiante. Então, a gente deve dar tempo ao tempo que as pessoas cresçam e evoluam assim como nós, né? Ou nós, assim como os outros que estão acima da gente. E quem está acima tem o hábito de sempre puxar os que estão abaixo para cima. Então, se a gente às vezes pratica as coisas que a gente espera receber e não recebe, a gente tem que dar chances e oportunidades que as pessoas também cresçam e evoluam. Quem sabe um dia elas possam pensar da mesma forma que nós. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís no fundo do coração a centelha do fogo sagrado. Desde o homem mais objeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, atingindo frequentemente alturas sublimes, né? Então, ou seja, o amor é uma coisa incondicional. Depende de religião, de cultura, de poder social, posição social, não depende de nada. O amor é uma coisa que está dentro de cada um de nós. Mesmo naquelas pessoas que às vezes te julgam eles bandidos, criminosos, assim por diante, todos eles têm isso dentro de si, né? Às vezes se encontram em estágios atrasados de evolução, mas todos eles estão buscando isso, seja de uma forma ou outra. O que a gente não compreende às vezes, né? E os recrimina e faz julgamentos, né? Sem conhecer a totalidade da sua história. A grande pegada aqui do amor que acontece é, infelizmente, muitas pessoas não terem conhecimento do que é a vida, né? A lei da reencarnação, a gente reencarna e encarna tantas e milhares de vezes, tantas quantas forem necessárias para a gente crescer e evoluir e atingir o amor sublime, né? Assim como aquele que Jesus nos deixou de exemplo. Mas a gente tem muito tempo para que isso aconteça. Os efeitos da lei do amor. Então, a lei do amor é uma lei do espiritismo. Lei do amor, lei da reencarnação, lei do trabalho, lei do karma e outras tantas, né? São várias leis que regem o universo e a lei do amor é uma delas. Então, os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática desse princípio, ou seja, pelo exemplo, né? Então, se tem aquelas pessoas viciosas, pecaminosas, bandidos e assim por diante, não importa o que eles sejam, né? Como que essas pessoas vão se transformar? É pelo exemplo que a gente vai poder dar a eles. Não existe outra forma não ser exemplo, né? Então, exemplo, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam, mas fazei, pelo contrário, tudo o que puderdes, né? Então, essa é a lei do amor. A gente poder fazer aos outros tudo aquilo que a gente puder, e quando a gente for fazer alguma coisa, nós pensarmos, será que eu gostaria que aquilo que eu vou fazer a ele fosse feito a mim? Né? Ninguém quer o mal a si próprio. E se a gente fizer essa pergunta, toda vez que vai fazer algo, com certeza a gente vai fazer um alerta em cada um de nós e saber que aquilo que a gente está fazendo pode ser bom ou não pode ser bom. E a gente consegue avaliar dessa maneira. Porque às vezes esse corre-corre do dia a dia, às vezes a gente mal tem tempo de pensar, de parar, de fazer uma coisa. A gente está praticando as atitudes e às vezes não tem um tempinho de parar. Será que aquilo que eu vou estar fazendo é bom ou não é? Então, se a gente parar alguns minutinhos e raciocinar com calma, a gente vai poder avaliar bastante. O egoísmo, ele é descrito como uma das mais terríveis enfermidades da alma e o maior obstáculo ao melhoramento social. É a persistência em nós desse individualismo feroz que caracteriza o animal como vestígio do estado da sua inferioridade, né? Então, o que é o egoísmo? O egoísmo, o ser egoísta é aquele que quer tudo para si. Então, é aquele que não sabe fazer para os outros. O que acontece com essas pessoas? Elas vivem em estado de inferioridade, assim, nem como colocado na frase. Inferioridade de conhecimento. Conhecimento das leis da vida. Por quê? Se eu sou um ser inferior e não conheço nada das leis da vida, e se eu acho que minha vida se encerra em uma única oportunidade, em uma única chance, eu vou usar a lei, tal da lei do Gerson, né? Eu vou querer sempre levar vantagem em tudo e vou procurar tirar tudo ao máximo em meu benefício, sempre assim, né? Então, se a gente pensa dessa forma, a gente com certeza vai querer sempre para nós, sempre para nós. Então, a gente acaba se tornando um ser egoísta, mas viver pelo fato de falta de conhecimento das leis. Então, se a gente sabe que a gente vai viver diversas e diversas, milhares de vidas, né? Para que eu vou querer realizar tudo nessa vida e querer tudo para mim se eu tenho milhões de oportunidades, às vezes, de atingir o nosso objetivo, né? Possuir algumas coisas. Então, o estado de inferioridade das pessoas é que torna a gente egoísta, é o estado de falta de conhecimento. O ser egoísta é aquele que deseja tudo para si. Tudo que pensa e faz reverte-se tudo para a sua satisfação individual. Nós tornamos a prioridade de nossas vidas. Fazemos tudo para satisfazer o nosso egocentrismo. O que é o nosso ego? É a satisfação do nosso eu interior. Então, tudo que eu faço é para satisfazer somente a mim, o meu interior, aos meus desejos, né? Mas quem nos torna egoístas é o orgulho, esse impiedoso algoz da criatura humana. É o responsável por incontáveis danos contra o indivíduo. O orgulho é um dos filhos impúrios do egoísmo, gerador de transtornos emocionais do ser que ele é vítima, né? Então, ou seja, a gente, através do orgulho, a gente se transforma em uma pessoa fria, sarcástica, sórdida, e assim por diante, né? Porque a gente age dessa forma, acaba virando uma rotina, né? As nossas atitudes, acaba virando um vício, e isso tem um preço bem caro. O indivíduo orgulhoso faz-se ridículo na sociedade por atribuir-se valores e merecimentos que realmente não possui, exibindo uma soberba que inspira antipatia por onde passa e tornando-se uma criatura de pura prepotência, perdendo contato com a realidade e vivendo num mundo imaginário que jamais se tornará realidade. Ou seja, o indivíduo orgulhoso, né, é aquele cara soberbo, é aquele que se acha o tal. Então, Infelizmente, ele se acha até às vezes superior a Deus, coisas desse tipo. Então, seres desse tipo vão sofrer muito na vida, né? Porque eles se acham, e quando as coisas acontecem, né, eles não têm base nenhuma para suportar aquilo que eles pensam, aquilo que eles seguem, né? E daí a coisa cai por água abaixo, infelizmente. Então, a falta de humildade e caridade e o senso de ação comunitária e trabalho pelo próximo acabam afastando de tudo e de todos, né? Então, a pessoa egoísta, né, que quer tudo para si, o que acontece? Com o tempo, ele vai sendo afastado pelas pessoas, né? E aí a pessoa acaba entrando numa solidão. Então, acabam afastando de tudo e de todos. Só mesmo o sofrimento será capaz de enfrentá-lo, de desmascará-lo, desnudando-o e mostrando-lhe toda a fraqueza de que se constitui. Com muitas probabilidades de ficar solitário e atrair para si a depressão. Então, por exemplo, né? Lógico, quando a pessoa está no auge, é uma beleza, né? Então ele se acha o maior de todos. Só que, ao longo do tempo, quando as pessoas vão conhecendo melhor suas atitudes, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, e ele faz tudo para que as pessoas lhe satisfaçam os seus desejos, né? A qualquer custo, ou às vezes a qualquer preço, né? E isso tem um preço, né? O tempo vai dizer para cada um de nós quem é aquela pessoa, como ela é. Aí o que acontece? As pessoas começam a se afastar, né? Porque o orgulho, de uma certa maneira, é uma energia negativa, né? Então, se eu emano energia negativa, o que eu vou colher? Energias negativas. E aquelas pessoas que seriam boas ao meu redor, elas se afastam, né? Então, acaba às vezes trazendo o quê? A solidão. Então, a pessoa fica solitária. Na vida, tudo vem pelo amor ou pela dor. A conscientização da lei da reencarnação nos traz embasamento para podermos mudar nosso interior e também a visão pela vida. Então a vida ela traz para cada um de nós as nossas mudanças e transformação, ou é pelo amor ou é pela dor. Então, se o egoísta não consegue se transformar e se mudar, né, interiormente, pela sua própria vontade, pelo seu desejo, né, e assim seja, a dor vai causar isso a ele. Então as pessoas se afastam, ele fica sozinho, perdem seus amigos, né? E a pessoa, às vezes, entra aí numa doença temporária, né? Para continuar mais um pouco mais esse assunto, eu vou chamar o Ivo.